Essa é nossa, vem assim, Miguel Almeida. Me adota, coração. Arrumou a minha mala, me mandou embora. Eu parei, pensei, fechei a porta. Eu amo demais essa mulher. A gente briga muito, mas a gente se quer. É o ciúme que nos apavora. Todo dia, toda noite é assim. Ela briga, ela quer mandar em mim. Isso é complicado, nosso amor. Eu já não sei mais o que fazer. Tô bebendo pra esquecer. Me ajuda, por favor. Para logo, largue esse ciúme. Vê se me assume que eu sou homem pra você. Note que eu sou o cara que te ama e quer te levar pra cama. Pois eu sou todinho ser. Alô, meu parceiro Dobinha, aquele abraço. Meu parceiro Marcelo CDs estourado. Todo dia, toda noite é assim. Ela briga, ela quer mandar em mim. E isso é complicado, nosso amor. Eu já não sei mais o que fazer. Tô bebendo pra esquecer. Me ajuda, por favor. Para logo, largue esse ciúme. Vê se me assume. Eu sou homem pra você. Note que eu sou o cara que te ama e quer te levar pra cama. Pois eu sou todinho seu. Para logo, largue esse ciúme. Vê se me assume. E eu sou homem pra você. Note que eu sou o cara que te ama e quer te levar pra cama. Pois eu sou todinho seu. Todinho seu.